Na noite do último sábado, dia 12 de outubro, um traficante foi morto e outro foi preso pela polícia militar em Gaspar. O caso aconteceu na rua Sebastião Ostin, bairro Margem Esquerda, por volta das 20 horas. A viatura do PPT, pelotão de patrulhamento tático, fazia rondas pelo bairro quando os policiais visualizaram dois menores em atitude suspeita. Na hora da abordagem, um dos menores, com iniciais GM de 16 anos, sacou um revólver. Para dar proteção aos policiais que realizavam a abordagem, um policial realizou dois disparos de pistola que atingiram o menor. O SAMU foi acionado imediatamente, mas o rapaz acabou falecendo no local. Já o segundo menor, iniciais LM, também com 16 anos, acabou fugindo, mas foi capturado pelos policiais. O Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos dá mais detalhes desta ocorrência. Então, sobre essa ocorrência do PPT, a guarnição do tático então estava em rondas pela margem esquerda, um local conhecido aí de traficância. Nós já tínhamos informações que estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquelas proximidades, quando observaram dois masculinos, próximo ao local de traficância, atitude suspeita, e ao realizar a abordagem dos masculinos, um deles sacou de uma arma e foi alvejado pela guarnição ali, vindo a óbito no local. O outro masculino fugiu, correu em direção a umas kitnets. Os outros policiais foram atrás, conseguiram deter ele dentro de uma kitnet onde ele morava, e nessa kitnet aí também foi encontrado outra arma de fogo, não sabemos se estava de posse do masculino, ele chegou a esconder, ou se já estava na kitnet, isso não podemos afirmar, Porém, dessa ocorrência aí foram apreendidas duas armas de fogo, uma com o masculino em óbito e o outro com dentro da residência, e o outro masculino então foi levado preso também em flagrante, onde também foi encontrado na residência desse masculino aí, desses menores, na verdade são dois menores, foi encontrado também entorpecente, drogas e anotações do tráfico também, comprovando aí a participação na atividade criminosa. Palavras do Major Pedro, comandante da Polícia Militar, nos falando sobre a ocorrência atendida no último sábado, dia 12 de outubro, no bairro Margem Esquerda, onde o menor, após sacar um revólver para a Polícia Militar, foi morto pelo pelotão de patrulhamento tático PPT, e outro também com 16 anos foi detido com outra arma de fogo e anotações possivelmente do tráfico de drogas. Da Polícia Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.